Alô, galera, aqui quem fala é DJ André Zanella e você está ouvindo F250 Bruta de Raça. F250 Bruta de Raça, Palmas, Paraná.